Recife, 12545, alterna 12685. Recife, 12545, alternando 12685. Obrigado, bom dia. Bom dia. Centro de 663, desça para 2000 pés, os juízes permanecem, autoriza a DLS, reporte estabilizado. 2000, chamar estabilizado, né? Xanem 312, desça para 3000 pés, os juízes permanecem. 3000 pés, 6312. Centro de 304, reautorizada, desça para 4000 pés, os juízes não 0 no 4. 3304, reduzir velocidade para 2509. Reduz 2504. 34, livre decolagem da pista 10, vento 050 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista 10, azul 4234. Azul 4299, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 4299, obrigada. São 3663 para o localizador esquerda, 195. Esquerda 95, 3663. Decolar 02, chame controle 120 decimal 8. 1208, azul 4234, bom dia, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, cruza 1000 pés na Puca. Azul 4234, contato radar, decolagem, saída Puca, fuga para nível 370. 370, azul 4234. Lomé 05, autorizado chegada Bonf, desça para 50. São 3304, reduzir velocidade para 2009. 204, 304. Pensar na Juliette, 429 azul. portão 01, Azul 4299. Obrigado, portão 01, Azul 4299. M312, desça para 2000, país autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 6312. Então, 3663, no localizador? Ah, no localizador vai pegar agora, o slide já está aqui, acabou. Sim, de complete final, chame torre 11895. 1895, será que é bom. Salvador, bom dia. Ah, 3663. 3663, bom dia. Continua a aproximação. Altímetro 1094, reporte baixado travado. Está baixado, travado a meia milha do Jacé. Frequência livre. Três tem livre pouso na pistola no 0, vento 060 graus, 069. Livre pouso, 3663. Aqui no Zulu, bom dia, Salvador para a vitória da conquista, uma centena, confirme o bate a pista que decola. De Lima aqui no Zulu, confirmando o plano, é Índia ou Yankee? Da pista no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto conquista, o controle 120 decimal 8, aciona 5420, Lima Kilo Zulu. Mando nível 100, plano Yankee. Gente, complete final, chame torre 118.95. 18.95, obrigado. Nada. São 3304, desço para 2000 país, o 3ADLS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 3304, desço 2000 pés, autorizado X-Ray. Salvador, sou na minha 312, bom dia. Tá. 2 milhas e meia do terra. 6312, continue a aproximação, reporte baixado travado, altímetro 1014. Porta baixada travado, 6312. 08, após o esbaqueamento do Airbus autorizado na remota, chama táxi. Após o esbaqueamento do Airbus, livre táxi, livre puxa para questionamento, 3179. Paulo Salvador. Bom dia, Tan 3663, de Bruna. Tan 3663, bom dia. Agilize o táxi o quanto possível. Prossegue via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa, Juliette, 08. 60 graus, 079. Livre pouso, portão 06312. Para BA312. 312, o vento é 070 graus, 079. Obrigado. Zulu, reporte na interseção Papa Faringa, ingressar na pista. Estabilizado visual, TAN 3304. Sim, de complete final, chame torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, TAN decolar. Salvador, bom dia, TAN 3304, sobre Simbra embaixo travado. 3304, continua a aproximação, altímetro 1-0-1-4, aguarde pista livre. Guardando 3304. 6312 no solo, zona 3, livre de direita, chame solo, 1-2, 1, decimal 9. Dobrar direito, 2-1-9. Bom dia, Fanecinha 3, 1-2. Travado. Afirmativo. 3304, sem livre pouso, na pista 1-0, vento 060 graus, 079. Livre pouso 1-0, 3304. É que o Lu autorizado ingresso na pista 1-7, reporte alinhado pronto. Me contramão da pista, então interferirá no seu táxi, reporte aéreo pronto. Despertar 2000, piso ajuste na 014, autorizado LS, XOI, pista 10, reporte estabilizado. Despertar 2000, chão estabilizado na 605. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, portão previsto é o 10, aguardando, o Oxalé 6312. Mantenha a posição, aguardando, 6312. Tatá Romeu Lima, Lima Alfa, copia. Autorizado Salvador para Itapetinga, Sierra November, Índia Tatá. O nível 100, plano Yankee. Decolagem pistão no 7, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após direto. O controle Salvador 120, décima 8. Aciona 5414, Lima, Lima Alfa. Planejamento correto, qual POB? 02 a bordo, chama agora 1118-95 a torre para acionamento e táxi. O ajuste no 014, tem um bom voo, Lima, Lima Alfa. Salvador, bom dia, Celta 3304, Celta 3304, bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da taxia Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3304. Falou, a Bianca vai pra qual box? Confirme. É o 3179, a Bianca vai pra qual box? A gente vai demorar pelo menos mais um minuto e meio aqui. O Bianca vai pro 10, retaguarda. Ah, tá ok então, é, a gente tá obstruindo aí. Um minuto agora. Gente. Lima Alfa, pode pro táxi. Autorizado Manati, 1000 pés, decolagem no 7, curva direita, corredor Axé, controle 1208, aciona 0125, Mike Eco Delta. Planejamento correto, qual o POB? Gente, 612, chama agora a torre 118-95 para acionamento e táxi. O ajuste no 04, bom voo, Mike Eco Delta. Estabilizado, gol na 605. Complete a nossa chama torre 118-95, bom pouso. 295, obrigado. 218, chame controle frequência 120-8. 208, Lima, que eu vou. Torre, eu vou 1605. Bom dia, o Papatango Lima, Quilo Zulu na Arbor, não se escuta. Papatango Lima, Quilo Zulu, bom dia, contato radar na decolagem, saída Arbor, suba para nível de voo 100. Arbor, uma centena, uma toda restrição da carga? Negativo, livre das restrições. Livre, Lima, Quilo Zulu. Salvador para o táxi, está 3179 com 214 a bordo, autonomia 0404, Fernando Galhão. Fiz 179, autorizado via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, o ajuste no 04, tem um bom voo. Via Pátio Uno, Índia, quadro pronto, torre 1895, no 094 agora, até 3179. Ocean é 6312, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 10. Gente, 6312. 05 tem livre pouso, amplitude 0, vento 070 graus, 122. Livre pouso, gol 1605. Clima animal, autorizado táxi, reporte metido São Papá. Oi Salvador, muito bom dia, tá 3179, pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Autorizado alinhar e manter, tá 3179, cabeceira 1-0. 1605 no solo, ao zona 2, correção de 2-2, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Frente de direita, 219-9605. Livrou. 1605, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para 05, 1605. 3179, tem livre decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 119. Livre decolagem, está 3179. Leão Lima, que o Zulu passando 3210, tem condições visuais, propondo modificação, direto conquista, nível 105, nível final, solicitado. Gente, plano de voo modificado, usando 023, utilizado da presença, direto conquista. Direto conquista, estimado de pouso é 1130. Gente, grata, 1130 copiado. Decola 224, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, tá 3179, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3179, passando 1710. Tão 3179, bom dia, contato radar na decolagem, série da Elfo, doutor nível 340. Em atenção 340, confirme saída, por gentileza? Sim, Sul, saída da Euleda Bridge, nível de voo 340. Ciente, da Euleda Bridge, em ascensão 340, tá? 3179. Autoriza da presente Leda. Autorizada. Obrigado. Direto Leda, tá? 3179. Dia 352017, tem essa informação na proa de Alagoinha, onde precisa por Laguna. 35217, para a chegada Bonf, vai na proa de Bonf e reporte para a descida. Que bom, eu vou dar lá. Lima Alfa, tem livre decolagem na pista 17, vento 060 graus, 12 nós. Firmo Lima, Lima Alfa, livre decolagem. Delta, livre ingresso na pista 7, reporte alinhado, pronto. Na Alfa, decolado aos 28, chama em controle frequência no 20.8. JET 5826, área de separo nível 050. Tempo de chegada, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste na 014. Nome Salvador, Lima Alfa. Nome Lima, Lima Alfa. Contato a linguagem, saída a bússola para nível 100, seguindo restrições da carta. Ok, restrição 040. Restrita 3 mil pés por 1 no 5 milhas. É, correção, 3 de 8, alto. Como é que é com Delta? Tem livre decolagem na pista 17, vento 070 graus, 9 nós. O JET 5826 informa que está livre das restrições de velocidade. JET 5217, desça para 4 mil pés, ajuste na 014.